Oceano, China 6225, foi confirmado 4 milhas e meio. China 6225, nos autorizado, pistão no zero, vento 210 graus com 4 nós, altímetro no zero, no 4. Bom, autorizado no zero, 6225. Oi, Salvador, bom dia. Eu, Avianca Alfa Vitor Charlie, Macho Uno. Alfa Vitor Charlie, prossiga. O Vitor Charlie solicita autorização de reboque do Pátio Uno para o Pátio 3, posição 2, Romeu. Tente informe posição no Pátio Uno. Estamos na ponte número 3, Singer, número 3. Aguarde para início do reboque. Positivo, senhor. Mantendo, senhor. Muito obrigado. O Alfa Vitor Charlie está autorizado o pushback. Aguarde para início do tratoramento. Solo 28, livre à direita, táxi na frequência, via Alfa, Juliette, portão 6 dúzia. Afirmativo, livrando aqui na direita Eco e táxi Alfa, Juliette, 6 dúzia na sua exposição. 6225, na sua avaliação, pista úmida ou molhada? É, tá molhada aí, senhor. Gente, grato. Ok, Torre Salvador, aqui é o Alfa Victor Charlie, iniciando o reboque. Alfa Victor Charlie, autorizado o pushback, aguarde para o tratoramento. Positivo, iniciando o reboque, mandando, aguardando o Bomba 759, autorizado chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, hoje chama 0 no 4. 4 mil no 0 no 4, chegada a Bonf, 759. Doutor Charlie, autorizado até o Pátio 3, é parte ao termo. Positivo, senhor. Obrigado. Iniciando o reboque. Goma 759. Autorizado, Goma 759, desça para 2000 pés. Autorizado, sinal ILS, reporte estabilizado. Daniel, projeção, reporte a gestão 759. Victor, Salvador aqui, o Avianca Alfa Victor Charlie, estacionado no pátio 3, posição 2 Romeu. Muito obrigado e um bom dia. Excelente, tenha um bom dia. Obrigado. 1295-759. Torre Salvador, Bono 759. Bom dia, Bono 759, reporte Campo à Vista. Porta lá, confirma que está molhado? Afirmo. Torre 759. No 759, voz autorizado, pistão no zero, vento 240 graus com 3 nós, altímetro no zero no fim. Viu, pô, pistão no zero com no zero, 759. Bono 759, solo 47, livra direita, táxi na frequência, via Alfa Juliette, portão número 8. Alfa Juliette, portão 8, 759. Salvador, bomba 63, tá certo, daí autorização do avião. Deixa eu só 1219. 19.